procurar alguém que me faça mulher, alguém que possa me fazer feliz. Você não sabe o quanto eu sofri. Cachaça, se é pra sofrer que eu sofra de ressaca e não de amor.

Léo e David, sucesso em todo o Brasil. Me diz se ela faz amor melhor que eu, ou se com ela foi apenas aventura. Não acredito que você já me esqueceu. Nessa tua foto eu tocava, que saudade. Lembras-te quando dizias que só tu e eu ia ser pra sempre? Eu lembro, eu lembro. Queria tanto te falar, estar junto a ti, recomeçar de novo esse amor. Ainda sinto todos teus carinhos. Como é possível ainda estarmos sozinhos? E se eu te amei e tu também, eu vou abrir meu coração e te dizer nessa canção que eu te quero novamente. Sem ti estou perdida. Se foi culpada eu não sei. Se estou sem ti não sou ninguém. Por isso quero ter em minha vida. Quero curar esta ferida que dói. Banda Kene. Como é que é? Banda Kene. Tua voz, nessa tua foto eu tocava, que saudade. Lembras-te quando dizias que só tu e eu ia ser pra sempre? Eu lembro, eu lembro. Queria tanto te falar, estar junto a ti, recomeçar de novo esse amor. Ainda sinto todos teus carinhos. Como é possível ainda estarmos sozinhos? E se eu te amei e tu também, eu vou abrir meu coração e te dizer nessa canção que eu te quero novamente. Sem ti estou perdida. Se foi culpada eu não sei. Se estou sem ti não sou ninguém. Por isso quero ter em minha vida. Quero curar esta ferida que dói. DJ Rony Moreno, Banda K10. Tá me dando atenção agora só porque vejo. Você que paga as contas, mas sou eu que mando aqui. Tá fazendo 30 dias que a gente não faz amor. Ontem foi o nosso aniversário e você nem lembrou. Deixa eu refrescar sua memória. Sua sogra, minha mãe, se chama Glória. Tem dois filhos com o seu sobrenome. E você não tá sendo homem. Não me acostumo com esse desapego. Já tô por aqui, só eu te dou carinho. desapego. Já tô por aqui, só eu te dou carinho. Sei lá o que você pensa, que eu sei é que eu não vou mais aceitar. Não vou não, tá aqui sua sentença. Ou você muda ou vai ter que se mudar. Banda K10. Deixa eu refrescar sua memória. Sua sogra, minha mãe, se chama Glória. Tem dois filhos com o seu sobrenome. Você não tá sendo homem. Desapego, já tô por aqui, só eu te dou carinho. O seu passatempo é ganhar dinheiro. Quando tá em casa, sempre tá dormindo. Não me acostumo com esse desapego. Já tô por aqui, só eu te dou carinho. Sei lá o que você pensa. O que eu sei é que eu não vou mais aceitar. Não vou não, tá aqui sua sentença. Ou você muda ou vai ter que se mudar. De Rabelo, de Rabelo. Considerado DJ Rony Moreno. Sou dama da noite, rainha da madrugada. Tenho amor e paixão. Do passado que eu não queria ter. Passo amor com outros homens, só pensando em você. A tristeza é tão grande no amanhecer. Sou dama da noite, rainha da madrugada. Não quero seu dinheiro. Eu preciso ser amada. Você é minha paixão e eu sou seu objeto. Eu te dou os meus carinhos. Você diz que eu não presto, mas eu sou seu objeto. Você diz que eu não presto. DJ Rony, asas do amor. Vou sair pra beber, hoje não tô legal. Bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal. Sentada na mesa sozinha esperando. A saudade sai do meu peito, ou alguém vem puxar na cadeira pra me consolar. Mas tá demorando.

só se livra. O mundo girou, o mundo girou. E eu me cansei de tantas brigas. Tô fora desse apartamento. Preciso curar as minhas feridas. Mas saí do seu laço. E cansei de ser palhaço. DJ Rony Moreno. Banda Kene. Me enganou todo esse tempo, eu jurando que era eu, dona do seu coração. Me traía na minha cara, mas quem ama nunca vê, fui a última a saber. Te dei amor, eu fui fiel, e tu com outra em um motel. Você me fez perder o chão, foi traição, coração de osso. Quarto filho.